vezes quero te atender. Você não me quer, quer me mudar. Não sou o melhor, mas amo meu jeito de ser. 20 ligações no celular, já não sei se quero te atender. Você não me quer, quer me mudar. Não sou o melhor, mas amo meu jeito de ser. Ai, filho, baby, a cidade me teme. Saudades me fazem fazer loucuras que sei que tiram minha paz. Mensagens, olhar pro celular me faz olhar pra trás. Verdades difíceis de lidar são as que doem mais. Eu vi prioridades que viraram tanto faz. Um abraço seu resolve tanta coisa. Não me dê motivo pra fugir porque eu não quero. Se eu vou ser sincero, me quer eu me entrego. Não sinto pela metade, baby, me sai. Cê fala que tá mal, mas não quer saber o que eu sinto. Eu só te falo que é preciso. Tento preservar o seu sorriso. Tem momento que passa, mas não deixa de ser lindo. Sua vida tá um tédio, vem comigo. Cê sabe que te amo enquanto te fodo e te xingo. Gostoso e carinhoso, não namore ninguém antes de lembrar o meu gosto. É preciso, baby. 20 ligações no celular, já não sei se quero te atender. Você não me quer, quer me mudar. Não sou o melhor, mas amo meu jeito de ser. 20 ligações no celular, já não sei se quero te atender. Você não me quer, quer me mudar. Não sou o melhor, mas amo meu jeito de ser. I feel good.